um sheik atravessava o deserto com a sua caravana. Foi quando lhe avisaram que o suprimento de água estava acabando e que era urgente encontrar um oásis, porque senão todos pereceriam de sede. E o sheik, homem sábio, chamou 3 cavaleiros e disse: "Você, primeiro, siga nesta direção e encontre um oásis." E o cavaleiro, colocando aquele lenço para proteger o nariz, montou em seu cavalo e disparou no deserto. E o sheik esperou até que ele desaparecesse de vista. Aí chamou o segundo cavaleiro e disse: "Agora vá na mesma direção e se encontre com o primeiro cavaleiro." Aí o segundo fez da mesma maneira e montou no seu cavalo e saiu cavalgando por aquele deserto na mesma direção do primeiro. E quando ele desapareceu de vista, o sheik chamou o terceiro cavaleiro e disse: "É a sua vez agora. Monte em seu cavalo e vá na mesma direção." E o fiel servo daquele sheik prontamente obedeceu e montou em seu cavalo e saiu em disparada na direção dos outros cavaleiros. O sheik sabia muito bem o que estava fazendo e o que iria acontecer. Quando o primeiro cavaleiro encontrou o oásis, encheu os seus cantis de muita água e foi retornando pelo mesmo caminho em que veio. E assim se encontrou com o segundo cavaleiro e disse: "Venha, água no oásis." Enquanto isso, o segundo ia para o mesmo oásis e, depois de se abastecer de água, retornou pelo mesmo caminho e encontrou também o terceiro cavaleiro e disse: "Venha, há muita água." E nisso, o primeiro cavaleiro já estava chegando à caravana e disse para o sheik e todo o grupo: "Venham, há muita água para todos nós." E este convite multiplicado era recebido com alegria, porque cada pessoa naquela caravana tinha certeza absoluta que não iriam morrer de sede naquele deserto tão árido. Você que está ouvindo esta ilustração do reino de Deus, escute. Este mundo é um deserto, e nós somos como uma caravana atravessando ele. E nós morreremos de sede se não encontrarmos logo o oásis da vida. E Deus, que é bom e misericordioso, preparou para cada um de nós não uma fonte limitada, mas a fonte de águas vivas, que é Jesus Cristo. Quando ele estava aqui na terra, ele se colocou de pé no meio de uma grande multidão e disse: "Se alguém tem sede, que venha a mim e beba." Jesus Cristo disse que qualquer que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, porque se fará dentro da pessoa uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Jesus é o nosso manancial de águas, águas vivas, águas verdadeiras. Há quem prefira abandonar as águas vivas e se dirigir às cisternas rotas que não retêm água, e quando retêm são águas paradas. Mas Jesus é a água viva. Quando a pessoa escolhe Jesus, ela sabe que pode encontrar outros sedentos e dizer: venha, aqui há água viva. E é interessante notar que o livro de Apocalipse, no seu último capítulo, a última página do Evangelho, termina justamente com o convite glorioso para que cada pessoa sedenta venha, como se fosse o aviso feliz de quem encontrou a verdadeira água da vida. Escute só. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.